Chegou a hora. Chegou a hora de você comandar a programação. Está no ar. Programe-se. Programe-se. Aqui o ouvinte faz o playlist. Programe-se com o Euronews Tex. Salve, salve, galerinha! E aí, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Tamo juntos a partir agora aqui no seu, no nosso Programe-se. Aqui é o Euronews Tex, estamos chegando juntos, vamos com tudo. Muita música, muita informação e bate-papo com a turminha que tá espalhada aí em todo o Brasil através da web. Você curtindo a gente aí demais, hein? Tamo juntos aqui no nosso Programe-se. Ó, pra você participar é facinho, facinho, basta entrar lá e indicar quatro músicas lá no Facebook, tá bom? Facebook.com/programa-se-do-ar, ou se preferir lá no nosso e-mail, manda pra nós, tá bom? programaasua@hotmail.com e aqui você vai se dar bem. Lá você ligadinho sempre com a gente, ó. Deixa eu mandar um alô pra toda a turma da Rádio Completa, a sua emissora em primeiro lugar. Mandar um alô pros diretores aí, o meu amigo Thiaguito de Souza e o Luiz Fernando. Olá, tudo bem? Aqui é o Nildo Tex, tamo junto, sabadinho agora. E vai rolar muita música bacana pra começar legal aqui o nosso programa. Esse primeira participação do João Vitor de Teresina, Piauí. Tá firme curtindo aqui a turma do pagode. A gente tem tudo a ver. Michel Teló, Levemente Alterado, Revelação, Mulher Traída. E tem The Wonder com Rihanna. Vamos curtir então a primeira sequência aqui no nosso Programe-se. Esse é o Programe-se. Mande sua lista com quatro músicas para o e-mail programeasua@hotmail.com. Aqui o ouvinte faz a programação. Que bonito! A gente tem tudo a ver. Eu gosto assim desse jeito, não mude, hein? A gente tem um poder. Quando a gente faz amor é sobrenatural. A gente tem um fogo mais especial. Apaixonado eu tô e todo mundo vê. Quando vejo sua boca, explode o coração. A gente agarradinho, sabe um tesão. É tão gostoso quando amamos pra valer. A gente tem tudo a ver. Gosta de tudo que eu gosto, não tem divisão. Quando estou tristinho, me estende a mão. Hoje em dia tá difícil, me nasci. Minha parceira, companheira, meu ombro fiel. Você é do jeitinho que pede pro céu. Agradeço a Deus por hoje ter você. Sol e mar, beijo e prazer. Lua, céu, eu e você. Só você me faz feliz. Você é o sonho que o meu mundo sempre quis. Sol e mar, beijo e prazer. Lua, céu, eu e você. A gente tem tudo a ver. Quando a gente faz amor é sobrenatural. A gente tem um fogo mais que especial. Apaixonado eu tô e todo mundo vê. A gente tem. Quando vejo sua boca, explode o coração. A gente agarradinho, sobe um tesão. É tão gostoso quando amamos pra valer. A gente tem. Gosta de tudo que eu gosto, não tem divisão. Quando estou tristinho, me estende a mão. Hoje em dia tá difícil, me nasci. Minha parceira, companheira, meu ombro fiel. Você é do jeitinho que pede pro céu. Agradeço a Deus por hoje ter você. Sol e mar, beijo e prazer. Lua, céu, eu e você. Só você me faz feliz. Você é o sonho que o meu mundo sempre quis. Sempre quis, sempre quis.

Dane-se. Michel Teló, revelação de Wander, She Walks Like com Rihanna. Daqui a pouquinho a gente volta com mais pra você ligadinho aqui no seu, no nosso Programe-se. Programe-se. Daqui a pouco tem mais. Programe-se. Programe-se. De volta no seu rádio, no Programe-se. E estamos de volta com o seu, com o nosso Programe-se. Bom demais pra você que se liga aqui sempre, sempre. Seja muito bem-vindo, tá bom? Tamo juntos aí até umas horas. E pra você participar, é fácil, fácil. Indica 4 músicas lá no nosso e-mail. Programa é sua, @hotmail.com. Ou se preferir na página do nosso Facebook, /Programe-se no ar. E agora tem mais participação da Maria. Maria tá curtindo a gente em Munhoz Júnior, São Paulo. Pediu Lucas Louco, é Terra. Também tem o novo sucesso do Psy. Vai rolar também o som do Thiaguinho com Desencana. E fechando legal aí tem Guilherme Santiago, Beijar e Beber. Esse é o Programe-se. Mande sua lista com 4 músicas para o e-mail. Programe a sua, @hotmail.com. Aqui o ouvinte faz a programação. Se você tá se apaixonando, para! Se você...

Ela se banha, veste sua melhor roupa, se arruma, se perfuma com dor no olhar. Toma um gole de uísque, fuma um cigarro, pega a chave do carro e promete que agora não vai mais chorar. É hoje que ela vai se vingar, que ela vai se entregar, vai ficar com o primeiro que vê. É hoje que meu mundo desaba, que o sonho se acaba, não há nada que eu possa fazer. E a vingança vai doer. Ela se banha, veste sua melhor roupa, se arruma, se perfuma com dor no olhar. Toma um gole de uísque, fuma um cigarro, pega a chave do carro, mas promete que agora não vai mais chorar. É hoje que ela vai se vingar, que ela vai se entregar, vai ficar com o primeiro que vê. É hoje que meu mundo desaba, o sonho se acaba, não há nada que eu possa fazer. E a vingança vai doer. É hoje que ela vai se vingar, que ela vai se entregar, vai ficar com o primeiro que vê. É hoje que meu mundo desaba, que o sonho se acaba, não há nada que eu possa fazer. E a vingança vai doer. E a vingança vai doer. Esse é o Programe-se. Mande sua lista com 4 músicas para o e-mail programeassumba@hotmail.com. Aqui o ouvinte faz a programação. Alô, tá ligado em todo o Brasil e na sua rádio favorita. Daqui a pouquinho, após o intervalo comercial, a gente volta com muito mais pra você. Tem mais um Pit Stop e já a gente continua. Programe-se. Daqui a pouco tem mais. Programe-se. De volta no seu rádio. Programe-se. E aí, moçada, estamos de volta aqui com tudo no seu, no nosso Programe-se. Pra você participar é facinho, facinho. Basta você indicar quatro músicas lá no nosso e-mail. Programeassua@hotmail.com ou na página do nosso Facebook. Programe-se no ar. Entra lá, deixa sua música favorita e a gente vai tocar e mandar um beijo, um abraço, um aperto de mão pra você que acompanha a gente aqui na sua rádio favorita. Deixa eu mandar essa aqui para meus queridos amigos que moram ali em Bertolínia. DJ Marcos, tem o Hélio, tem a turma todinha que vai lá, Turbo Som. Rapaziada também da Califórnia que acompanha a gente sempre, sempre aqui na sua rádio. Pra essa moçada aí vai curtir Lucas Louco, Previsões, NX Zero, Ligação, Cristiano Araújo, continua. E fechando legal tem SPC, ao som do SPC. Só aqui no seu, no nosso Programe-se. Esse é o Programe-se. Mande sua lista com quatro músicas para o e-mail. Programeassua@hotmail.com. Aqui o ouvinte faz a programação. Os maias já disseram há muito tempo que segundo seu calendário o fim tá perto, os cientistas não comprovam. Quem é que vai explicar? Em todo caso eu vou começar a me preparar. Vou correr atrás do prejuízo, vou te surpreender, vou fazer por merecer. Todo dia eu prometo, vou sempre fazer de você o meu maior motivo pra viver. Hoje eu parei um pouco pra pensar que o meu amor hoje está aqui e amanhã pode não estar. Não acredito nas previsões que o homem pode dar, mas se amanhã ou depois for o fim do mundo, é com você que eu quero estar. Chega pra cá, meus irmãos, Israel e Rodolfo. Os maias já disseram há muito tempo que segundo seu calendário o fim tá perto, os cientistas não comprovam. Quem é que vai explicar? Em todo caso eu vou começar a me preparar. Vou correr atrás do prejuízo, vou te surpreender, fazer por merecer. Todo dia eu prometo, vou sempre fazer de você o meu maior motivo pra viver. Hoje eu parei um pouco pra pensar que o meu amor hoje está aqui e amanhã pode não estar. Não acredito nas previsões que o homem pode dar, mas se amanhã ou depois for o fim do mundo, é com você que eu quero estar. Hoje eu parei um pouco pra pensar que o meu amor hoje está aqui e amanhã pode não estar. Não acredito nas previsões que o homem pode dar, mas se amanhã ou depois for o fim do mundo, é com você que eu quero estar. É com você que eu quero estar. Programe-se. Programe-se. Por cada noite sem dormir, cada dia que passou, por cada vez que me senti assim, pela grana que eu gastei, pelo tempo que perdi, que foi em vão, e eu fiquei sem ter pra onde ir.

procura aí, né? Faz uma pesquisa aí na NET, procura aí, deixa o recado no seu e-mail, deixa o recado aqui no site da rádio, enfim, faça sua festa particular aqui junto com a gente. Um abraço, beijo, aperto de mão e ó, amanhã a gente se encontra por aqui novamente com muito mais. Programe-se. Tchau, fui!